A vida é o que tu fazes dela. Custa-me ver fechado dentro dessa cela.

que é pequenino, toma cuidado. Adeus, cegonha. Adeus, lembrança. A gente sonha como criança. Faz outro ninho no céu dos céus. Vai de mansinho, mas pelo caminho diz-nos adeus. Adeus, cegonhas, tu vais voar, e a gente sonha.